Aí, mano, aí, mina, fica ligado nesse esquema aqui, ó. E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. Papá, titi, é mais ou menos assim. Um cochicho no ouvido, mais tarde vamos se ver bem ali. Se conhecer melhor, os dois ali tá só. A carne é fraca, prepara-se para o pior. Beijo na boca, um abraço apertado. A mão do homem é boba, cê tá ligado. Não se entregue, mina de valor. Você é uma obra-prima, tipo que Deus criou. Um espetáculo, beleza, seu brilho é firmeza. Mas tome cuidado com os caras mal intencionados. E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. Fica ligado o tempo inteiro na beira do desespero. Não pode ver as mina que já fica maluqueiro. Tipo pipoca, fica saltitar. Quando o pastor pergunta, aí, quem quer casar? Jejua, ora, espera no Senhor. Casamento abençoado é assim, mano. Jejua, ora, espera no Senhor. Casamento abençoado é assim, filho. E vamos lá, continua a rima. Tem crente que vem pra igreja só pra olhar as mina. Não presta atenção no culto, na unção. É o lobo na pele de cordeiro, negão. Ai, se pá, como vai ficar? Casamento sem Jesus não dá pra prosperar. Peço licença pra mim respirar. Depois de alguns segundos a gente volta a cantar. E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. Obrigado, Senhor, pela inspiração de poder de falar de relacionamento pros irmãos. E poder dizer que tudo tem o seu tempo, inclusive o compromisso que se transforma em casamento, que vai ser bem abençoado. Prosperidade de Deus é, eu tô ligado, mas cê tem que entender, homem, que Deus abomina esse negócio de ficar por aí nos cantos se encontrando, se apertando e se beijando. E o diabo tá gostando, aí cê tem que entender, homem, que Deus já escolheu uma mina pra você. Ai, mina, eu vou te lembrar que Deus vai colocar o meu ao seu lado pra te amar e te fazer feliz, como na sua vida você sempre quis. Dia felizes, quem é que não quer? Sai os filhos, o marido, claro, a mulher. É assim no reino de Jesus. Planta o certo agora que amanhã ele produz. Coisas boas vão acontecer. Sinônimo de sabedoria é obedecer. Tem que ser do jeito que Deus quer. Nem sempre o rostinho bonito mostrar que a pessoa é. Você tem que olhar, é pro coração. Princesa não é rosto, é gesto de coração. Princesa não é rosto, é gesto de coração. Irmão, gesto de coração. E aí, mano? E aí, mina? E aí, ó, o que é que cê vai fazer? E aí, mano? E aí, mina? E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. E aí, mano, e aí, mina, fica ligado na hora que for casar. E aí, mano, e aí, mina, tome cuidado pra você não se frustrar. Você não se frustrar, você não se frustrar. Tome cuidado pra você não se frustrar.